ZYD 911, líder, rádio e televisão limitada, 98.3, São José do Rio Preto, São Paulo, sabadão, dia 20 de agosto de 2016. Diz aí. Fique agora com Raimundinho na Líder. 2 horas de dicas e reportagens para você viajar, comer, dirigir e mais. Entrevistas, experiências e música na medida certa. Raimundinho na Líder. Com Marcelo Ferri, Michele Montemor, Josiel Carvalho e Ricardo Cirilo. Na apresentação, Hamilton Trevisan. 7 horas, 8 minutos. Muito bom dia para você que está aí curtindo a programação 983. Acordou bem cedinho, vai ficar bem informado com mais uma edição do Raimundinho na Líder FM. Lembrando que para você que está sempre acompanhando a nossa programação, você pode participar do Raimundinho na Líder pelo Facebook e também pelo Instagram. Você pode deixar as suas dicas nos comentários e aproveitar para dar uma olhada aí nos nossos vídeos, sempre ao vivo aqui no estúdio, tá bom? Participe também pelo WhatsApp, adiciona aí o número para você estar sempre ligado na programação 983, não é isso, Josiel? Exatamente, o WhatsApp 981-36-2140. Muito bem, lembrando que você também pode escutar o Raimundinho na Líder FM ao vivo pelo liderfm.com.br, pelos aplicativos aqui da Rádio Que É Demais, e também toda, a partir de segunda-feira, tem o podcast do final de semana para você acompanhar. E toda semana, de segunda a sexta-feira, tem os boletins exclusivos aqui que a gente passa para você no Raimundinho na Líder durante o Líder Notícias às 7:30 da manhã. Bom, 7:09 agora. Michele Montemor, muito bom dia pra você. Bom dia, galera, tudo bem? Tudo jóia? Bom, pra começar, a gente vai falar sobre carro, que eu adoro. Nessa semana, o novo Honda Civic começa a ser vendido. E a gente traz uma reportagem sobre o que a 10ª geração desse carro, que é um dos lançamentos mais aguardados do ano, traz de novidade. Muito bem, 7:10. Marcelo, bom dia, o seu destaque. Bom dia, Milton. Bom dia, Michele. Bom dia, Ricardo, Josiel e ouvintes. Bom, meu destaque é: se você tem cão e curte passear e viajar com ele, hoje a gente vai trazer sugestão de internautas sobre lugares em Rio Preto para se divertir com seu pet. E também vamos dar dicas de turismo animal. Fica ligado aí. Beleza, Josiel, bom dia. Bom dia novamente. Bom dia, Milton. Bom dia, Ricardo, Marcelo, Michele, ouvinte. E a gente tem também uma matéria interessante aqui sobre dicas de passeio. Na verdade, como todos os sábados, temos umas dicas de passeio. E hoje nós vamos falar sobre o Showa, a cidadezinha aqui pertinho de Rio Preto, que entre outras atrações da cidade tem o Café da Colônia, uma fazenda que serve um café da manhã aí da roça, bem tradicional. Aqui na nossa vizinha, o Showa. Muito bem. Ricardo Cirilo, bom dia para você, o seu destaque. Bonjour, bonjour, com chuva. Ah, é? Bonjour. Em Paris. Chuvinha em Rio Preto para aquecer. Lembrando que toda última sexta-feira do mês tem um sarau de leitura que a gente pode estar fazendo aí. É mais uma ótima dica de lazer e cultura para os amantes da leitura. Então fica ligado no programa que daqui a pouco a gente vai trazer essa dica importantíssima. Até porque sexta-feira que vem é a última do mês, é quando deve realizar esse sarau. Muito bem. Ô, Michele, hoje também começa a quermesse lá na Redentora. Acontece, né, a quermesse? Isso, hoje tem quermesse na Redentora. E para falar sobre essa festa regada a muita comida boa, sorteio, bingo, vamos receber aqui no estúdio o padre Jarbas Dutra e Danilo Moradi, que é o coordenador do evento. Muito bem. O que mais, Marcelo? Bom, e para finalizar também, a gente vai trazer um resumo das principais notícias da semana sobre turismo, gastronomia e veículos. Muito bem, 7:12, seja bem-vindo, Raimundina Líder já tá no ar. Líder é demais. Está no aire, está no aire, está no aire, oh, oh, está no aire, está no aire, não lo puedes tocar, está no aire, su forma de mirar, está no aire, será la música, está no aire, que sopla mi. Entiendes todo sin pensar, intentas explicar. será ese olor, este calor, quien disipó la gravedad. Yo la verdad ya no hablo con duda, me río del dolor, solo respiro aún. Está en el aire, no lo puedes tocar. Está en el aire, su forma de mirar. Está en el aire, será la música. Está en el aire, que sopla en mi ciudad. Se nota en el suelo, habla con los dedos de tus pies, te lleva hasta el cielo. Está sentando también, sube, suma y sigue, no puedes parar. Oh, oh, se han esfumado tus problemas, así que ponte a bailar. Ya no hablo con duda, me río del dolor, solo respiro cuando está en el aire, no lo puedes tocar. Está en el aire, su forma de mirar. Está en el aire, será la música. Está en el aire, que sopla en mi ciudad. Está en el aire, no lo puedes tocar. Líder FM. We'll be right back. recetário, el recetario. Tampoco es para tanto montar ese show aparentando preocupación, nos acercamos. Con gesto desgarrado, aquella mujer, con aquel gato, lo enterró ayer. El perro un agujero, excavó después, un gato fantasma, han creído ver. Na Líder 719, a pesquisa musical aqui de Marcelo. Marcelo ontem já postou, inclusive, no Facebook, é, Instagram. É isso. Bom, aí. Bom, a gente acabou de escutar Oh My Cat, de Los Sundayers, de Madrid, Espanha, e Stian Laire, de Los Brodes, de Saragossa, também da Espanha. Muito bem. Vamos falar sobre carro agora? Vamos lá. Você já imaginou andar em um carro sem volante e sem pedais de acelerador? E freio? Já imaginou isso? Não? Então é bom ir se acostumando com a ideia, pois essa realidade está cada vez mais próxima. Vocês sabiam disso? A Ford anunciou que vai começar a fabricar veículos autônomos em larga escala a partir de 2021. Os primeiros modelos serão voltados para o compartilhamento. Vão funcionar como robôs táxi. Já para ter um carro robô na garagem de casa vai demorar mais. De acordo com a montadora norte-americana, só depois de 2025 é que talvez seja possível. Eu acho que veículos sem motorista, eu acho que já existe em Rio Preto, né? Ah, vários, né? Eu já vi vários. Porque a gente tem uns carros aí que não é possível que exista um ser humano lá dentro, né? Não. Legal, ainda bem. 2025, né, Michel? Isso. Até lá tem tempo para consertar os buracos da cidade, né? Buraco não tem quase, né? Já tô me sentindo um 007. Só que até lá eu já vou estar aposentado, né? E tem também da Nissan a notícia. A Nissan Motors Company revelou que no Brasil o primeiro protótipo de veículo em todo o mundo que funciona através de energia elétrica de bioetanol. Com autonomia de 600 quilômetros, o ENV200. É isso, Marcelo? Isso. Ah, me corrige. Mesmo. Viu, Milton, como que eles estão comigo? Tá vendo? Viu o que eles prepararam pra mim aqui? O ENV200 vai ser testado em vias brasileiras a partir deste segundo semestre. A montadora japonesa já é destaque na produção de tecnologias que buscam diminuir a zero a emissão de poluentes dos automóveis. E hoje tem o campeão de venda entre os veículos elétricos, o Leaf, que inclusive está sendo usado para transporte de pessoas dentro da Vila Olímpica no Rio de Janeiro. E, bom, mais sobre veículos. Acaba de chegar ao Brasil uma unidade do Dodge Challenger Hellcat 2016. Ah, essa notícia era pro José. Era pro José. A gente resolveu mudar de última hora, assim. Vou sacanear um pouco só, ele pensou. Então, essa versão do Dodge Challenger Hellcat é a versão mais forte desse lendário esportivo americano. É mais forte de todos os tempos. É a primeira unidade a desembarcar aqui no Brasil para revenda. Tem motor V8, o mais rápido do mundo, produzido em série, e supera até mesmo o Ford Shelby GT500, descontinuado em 2014. O Hellcat tem motor com 707 cavalos de potência, associado a um câmbio manual de 6 velocidades. Quem traz o carro para o Brasil é a Direct Imports, importadora de veículos com sede em São Paulo. O Dodge Challenger Hellcat chega por, sabe quanto, Milton? Prepare-se. 799 mil reais. Uma pequena bagatela aí. Isso aí. Barato, né, Marcelo? O cara fizer uns 780, pelo menos. A gente compra 790 aí. É, então, mas chora lá que... 799. Aí tem um desconto pra jornalista, viu? É, chora um pouquinho que sai com 800. Ah, José, 800 ainda volta mil pra você. Se nos Estados Unidos a sua terra natal, a marca Ram, vocês acharam que eu tava Ram? Não, é Ram que é da caminhonete, né? A marca Ram tem fortíssima ligação com o universo rural. Por aqui essa tradição não poderia ser diferente. Perfeita para encarar os espaços abertos e desafios do enorme interior brasileiro, a Ram Laramie, pela primeira vez, vai fincar bandeira no maior rodeio do Brasil. Nós estamos falando da festa de peão, que começou agora dia 18, vai até o dia 28, e dois modelos da Ram vão estar lá em demonstração, onde as pessoas vão poder apreciar esse veículo que logo, logo deve estar chegando no Brasil, né? Duas unidades da picape que vão estar lá na exposição, né? É uma dentro do stand da New Holland Agricultura. Máquinas, tem muita máquina aqui, né? Vocês me pegaram aqui também, né? Bom, quem quiser conhecer, além da festa de peão, depois é só procurar alguma distribuidora da New Holland, que com certeza vai ter a Ram 2000, a Ram 2500, né? Isso. Essa é aquela caminhonete que precisa de elevador para entrar nela, né? Isso, é essa mesmo. É, precisa ter CNH de caminhão para dirigir. Nossa, é aquela gigantona. CNH de caminhoneiro. Isso que a Michelle falou é sério, não é piada, não. Tem que ter CNH. Não é qualquer especial. Um, não. Lembrando agora, você sabe que toda a renovação de CNH, para quem dirige categoria acima de C, que é a partir da D, tem que fazer o exame toxicológico, uma bagatela, R$350. Ah. O cara depila a tua perna ou deixa você careca lá no laboratório. Porque, gente, ao contrário do que se pensa, o exame não é feito exame de sangue, e sim por coleta de pelo, onde o DNA das pessoas fica mais tempo registrado quando há um consumo constante de entorpecentes. Entra álcool nisso também? Não, álcool não entra. Álcool paga imposto, não pode. Álcool paga imposto, não pode. Mas enfim, tem que se preparar aí. Agora eu vou falar sobre manutenção automotiva. Você sabia que deixar de calibrar os pneus do carro na periodicidade correta pode acarretar uma série de problemas e reduzir a vida útil do produto em 45%? O primeiro detalhe é que tem gente que não sabe nem a calibragem que vai no pneu, né? É verdade. A outro problema é... Isso tá bem ali, é fácil de ver, ou tá ali no carro ou no manual, né? Mas não tem como. O moço não quer sujar a calça que para ajoelhar no chão para ver. A moça não pode para não ralar o joelho. Então, deveria vir uma mais fácil. Manual, quem já pegou o manual do veículo, depois da que adquiriu o mesmo, e ficou olhando lá, quando é que eu devo trocar o óleo, quando é que eu devo fazer a revisão das pastilhas de freio? Viu? Até porque, vou falar, quem faz a falta de calibragem ou a calibragem incorreta, aumenta o consumo de combustível em 4%. Uma dica seria aí para os postos de gasolina ser mais um atrativo, ele tem uma tabela lá, né, no posto, até pro camarada falar, olha, né, você... Então, mas o bonitão e a bonitona sempre conta com a ajuda do amigo frentista, né? É isso que eu ia falar para essas pessoas, existe um lugar chamado posto de gasolina. Que o frentista, ele te oferece o cheirinho, te oferece o aditivo, mas ele não fala que ele quer calibrar o pneu do seu carro. É muito raro. É muito raro. Não, é raro. Eles oferecerem, não, né? Mas você tem que pedir. E quando pede. É chato, ele... é uma coisa chata. E quando pede, ainda eles ficam lá aqui, torcendo o nariz. É um calorão, né? Ficam com aquela cara com vontade de responder. Meio, faz você, cara. Você sabe que alguns postos aqui da nossa cidade, eles têm mudado um pouco a cara, colocando mais iluminação, além das lojas de conveniência serem bem convidativas a você consumir alguma coisa que tem ali dentro, clareando o posto de gasolina, as pessoas têm realmente procurado os postos mais bonitos para abastecer. Isso dá uma confiabilidade de qualidade no combustível que você vai colocar no seu veículo. E seria legal também um treinamento aí para os frentistas, para eles oferecerem o serviço gratuito de calibragem de pneus e outras coisinhas mais, né? Olha só, mas além de mexer no bolso, a falta de calibragem também pode ser muito perigoso para quem está dirigindo, né? A falta de pressão deixa o carro mais suscetível à aquaplanagem. Além disso, o pneu pode sofrer danos por impacto, pode sair da roda. E se você dirige, se o seu carro for um SUV, ele pode até capotar, porque ele tem um centro de gravidade mais alto do que os veículos baixos. Dica importante aí da Michele. Muito bem. Bom, 7h28 agora, lembrando que hoje nós temos aqui par de ingressos para você poder curtir amanhã, tá? No Teatro Municipal Humberto Sinibaldi vai ter a Marcela Sem Filtro. É um stand-up muito bacana e lembrando que o ganhador ou ganhadora tem até 1 da tarde para retirar hoje aqui na Tiradentes, 22,99, esquina com a Prisciliano Pinto, tá bom? Fica ligado aí, pois não? Só uma dúvida antes. Sim. A Marcela Sem Filtro é parente do Marcelo D2? Poderia ser, né? É tão, tão doida quanto. 7h29, fica ligado aí, daqui a pouquinho tem sorteio pra você na programação 983. Você está ouvindo Raimundim na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Estamos de volta, 7h32 agora. Bom, hora de falar de veículos. Um dos lançamentos mais esperados do ano começa a ser vendido na próxima quinta-feira. A 10ª geração do Honda Civic tá sendo bem esperada, aliás, né? Tá numa expectativa, né, Michele? Isso mesmo. A gente conversou com o pessoal da Honda, que contou pra gente o que mudou no novo modelo. É, confere aí na reportagem da Michele, então. Na próxima quinta-feira, dia 25 de agosto, começa a ser vendida no Brasil a 10ª geração do Honda Civic. E o modelo chega renovado. Ganhou design mais esportivo, nova plataforma, interior sofisticado e com mais espaço, 2 novos motores e uma gama de equipamentos inéditos. Caio Capelim, responsável pela área de planejamento de produto da Honda, bateu um papo com o Raimundinho na Líder e contou mais sobre as mudanças no sedã. Bom dia, meu nome é Caio Capelim, eu sou o responsável pelo Civic na área de planejamento de produto e a seguir eu vou falar um pouquinho mais sobre o modelo para vocês. O novo Civic Geração 10 é a maior e mais extensa renovação do modelo em toda a sua história e resultou na criação de um automóvel moderno, seguro, tecnológico e sofisticado, com eficiência e desempenho em todas as suas versões. O novo Civic Geração 10 renova em praticamente todos os aspectos: plataforma, interior esportivo e sofisticado, com mais espaço e materiais de alta qualidade, 2 novos conjuntos motrizes e uma gama de equipamentos inéditos. O modelo é considerado um dos principais lançamentos do ano no mercado automotivo. Fabricado em Sumaré, São Paulo, chega bem equipado desde a versão de entrada. E isso tem um motivo. O Civic tem concorrentes de peso no segmento de sedãs, como Toyota Corolla, Chevrolet Cruze, Volkswagen Jetta, e pretende brigar no mercado com modelos premium, como Audi A3 Sedan, Mercedes-Benz Classe C e BMW Série 3. Os engenheiros da Honda tinham como objetivo desenvolver o melhor Civic da história. Isso gerou como resultado um produto competitivo no mercado de sedãs médios e também no segmento superior, já que em seu desenvolvimento, os sedãs premium europeus foram o alvo. A 10ª geração chega ao mercado com 2 novos motores, o 2.0 IVTEC Flex One, com 155 cavalos no etanol, e o 1.5 turbo. Acoplado à transmissão continuamente variável, a CVT, permite uma melhor eficiência energética. A transmissão traz a opção de 7 marchas simuladas, que podem ser trocadas por borboletas atrás do volante. Caio Capelim falou sobre a eficiência energética deste novo Civic. O novo Civic Geração 10 veio para ser a referência do segmento. Todas as versões receberam o selo de eficiência energética do Compete, que atesta o baixo consumo de combustível do Civic. Essa versão Touring obteve notas A de eficiência energética, tanto em sua categoria como na classificação geral, que comprova a alta eficiência e baixo consumo desse propulsor. Excetuando os híbridos, trata-se do sedã turbo com a melhor eficiência do mercado na categoria Veículos Grandes do Inmetro. Ele chega em 3 versões. Confira quais são. O conceito das versões do novo Civic acompanhou a renovação completa que o modelo sofreu. Em linhas gerais, sua estrutura de grades deixa de seguir simplesmente uma hierarquia vertical de preço e equipamentos para se adequar aos diferentes perfis de consumidores, com a adoção de personalidades e equipamentos distintos para cada versão. Desse modo, o novo Civic chegará ao mercado em três propostas: EX e EXL, com um perfil mais elegante para atrair os consumidores atuais do modelo, as inéditas Sport, com personalidade esportiva e jovial, e Touring, com um apelo superior para competir no segmento acima. Essa nova geração do Honda Civic traz mais equipamentos de série. Caio Capellini conta pra gente quais são. O Civic é um produto superior em todos os aspectos, e essa nova geração representa a maior atualização que o sedã já recebeu. Seus preços são condizentes com o nível de tecnologia e sofisticação que cada perfil de cliente deseja e vai receber com esse novo carro. Em todas as versões, o novo Civic Geração 10 já oferece um pacote completo de série, onde se destacam ar-condicionado digital, freio de estacionamento elétrico com função Brake Hold, câmera para manobras em ré, entre muitos outros. As versões com transmissão CVT trazem ainda aletas para trocas de marcha atrás do volante. Na parte de segurança, todos trazem airbags frontais, laterais e de cortina, controle de tração e estabilidade, dentre outros. Além disso, cada proposta do modelo oferece itens voltados para atender o seu perfil de consumidor. Na EX e EXL, por exemplo, temos equipamentos de conforto e tecnologia, como bancos em couro, retrovisores com rebatimento elétrico e acendimento automático dos faróis. A Sport adota uma aspiração jovial, com as rodas e a grade frontal exclusivas com acabamento escurecido. Já a Touring concentra tecnologias inéditas no segmento, como o sistema Lane Watch, que usa uma câmera no retrovisor externo para eliminar pontos cegos para o motorista, bem como faróis principais e de neblina em LED, só para citar alguns exemplos. Resumindo, o novo Civic Geração 10 oferece um pacote completo de série, e suas diferentes versões se posicionam de forma muito competitiva frente às variadas opções do mercado. O novo Honda Civic começa a ser vendido no dia 25 de agosto. A versão de entrada, a Sport, com câmbio manual, custa R$ 87.900. A versão Touring, topo de linha, sai por R$ 124.900. Para ver fotos e saber mais sobre o novo Honda Civic, acesse o site raimundin.com.br. Michele Montemor, para o Raimundin na Líder. Agora na Líder, 7h39. Vamos de música agora ou vamos falar do carro? Ricardo, falar do carro, vamos falar sobre o carro. Eu acho que é assim, com a evolução tecnológica e com o passar dos anos, a rapidez em novos modelos, aqueles que a gente via nos filmes, aqueles modelos mais arrojados, mais diferentes, mais futuristas, estão chegando aí com mais essa rapidez e velocidade. Até porque tem que ser um atrativo para ver uma troca, uma renovação da frota, porque senão fica a tradicionalidade acaba atravancando um pouco a venda dos veículos, eu penso assim. Agora, eu tô curioso para ver esse novo Honda Civic, porque eles costumam trazer novidades, assim no design também, né, Michele? No desenho. E se você entrar lá no nosso site, já tem as fotos do carro, e ele tá bem diferente, tá mais esportivão, assim. Ele saiu um pouco da... Porque quando o Civic foi lançado na primeira versão, ele veio com um visual todo arrojado, todo esportivo, e diferenciado, foi o que tornou-se um dos maiores na categoria, um dos maiores veículos vendidos no mundo. Aí depois vieram com uma versão um pouco mais conservadora, né? Mais clássica. E é um pouco mais clássica. Aí eu acho que muita gente que estava acostumado com o Civic naquela versão mais arrojada olhou assim e não caiu no gosto, vamos dizer assim. E agora eu ainda não vi, daqui a pouco eu vou entrar aqui no site do Raimundin e vou dar uma olhada, porque realmente a gente esperava alguma coisa aí do Civic. Espero que a Honda tenha colocado alguma coisa no mercado que vai satisfazer os nossos desejos. E esses concorrentes deles são bem fortes, né? Toyota Corolla, o Cruze, e eles estão bem avançados nesse termo de design. Né? Então, por isso que eu acho que com essa concorrência, quando principalmente o maior concorrente do Civic era o Corolla, né? E o Civic quis ficar talvez um pouco mais conservador para talvez atingir o mesmo público, a faixa etária de público do Corolla. E perder um pouco daquela originalidade que a gente estava acostumado, que era esportiva, né? Então, sim, espero que agora tenham aí retomado essa visão. Então, vamos, ó, tô deixando o ouvinte, o telespectador aí, cada vez mais curioso para ele entrar lá no site e já dar uma conferida como é que ficou a cara. E na quinta-feira dar um pulinho aí nas concessionárias Honda para conhecer o veículo mais de perto. Bom, é isso aí. Acho que é no Raimundim. .com.br rai-mundem.com.br Isso aí. Bom, agora nós vamos de música, né, Milton? Vamos lá. É isso mesmo, né? Líder é demais. Baby in the sea. música sem parar. Líder FM. We took this trip to Garden Grove. Smelled like a blue dog inside the van. Oh yeah. This ain't no funky reggae party. $5 at the door. It gets so real sometime. Who wrote my rhyme? I've got the microwave, got the VCR. I got the deuce deuce in the trunk of my car. Oh yeah. Don't fuck around with my dog. All that I can see, I steal. I fill up my garage. 'Cause in my mind, music from Jamaica, all the love that I found. Pull over, there's a reason why my soul's unsound. It's you. It's that shit stuck under my shoe. It's that smell inside the van. My bed sheet covered with sand. Sitting through a shitty band. Getting dog shit on my hands. Getting hassled by the man. Making up to an alarm. Sticking needles in your arm. Picking up trash on the freeway. Breathing depressed every day. Breathing without making a sound. Picking my dog up. Finding roaches in the pot. Oh, all these things I do. They're waiting for you. Faltando 9 minutos agora para as 8, Marcelo. Bom, esse rolar musical foi pela Califórnia. Agora a gente escutou Garden Grove, Sublime, Santa Mônica e Behind the Sun, Red Hot Chili Peppers de Los Angeles. Ó, oh, rapaz. Agora é com nós? Agora é com nós. Antes disso, eu queria falar do prêmio. como é que é o prêmio, o que tem de prêmio hoje, gente? Muito bem, prêmio? Você vai participando pela fanpage Líder Rio Preto, tá bom? Só você acessar o Facebook da Rádio, que é demais, tá valendo um par de ingressos pra você conferir amanhã lá no Humberto Sinibaldi. Vai ser muito bacana, viu? É a Marcela Sem Filtro, um stand-up aí, promoção aqui dos 98.3, só você entrar aí na fanpage. Lembrando que se você for o sortudo, você tem até a 1 da tarde pra você retirar aqui na Rádio Líder. Daqui a pouquinho tem o sorteio no final do Raimundinho. Qual é o endereço da Rádio Líder? Tiradentes 2299, esquina com a Prisciliano Pinto, Boa Vista. É, agora nós vamos de notícias. Notícia de turismo. A notícia é escrita especialmente para o Josiel Carvalho. A empresa de táxi aéreo Global Aviation, ó. Mal sabe os ouvintes que ele ficou meia hora decorando. Não, ele me passou ontem esse roteiro pra me decorar. Se tiver alguma empresa de inglês pra ajudar a gente aqui, patrocínio. Aceitamos um patrocínio. Um patrocínio. Trocamos por uma bolsa de estudo para o José. Trazer o Joel Santana aqui. É, a empresa de táxi aéreo Global Aviation começou a oferecer um serviço de transfer de helicóptero entre os aeroportos de Congonha, em São Paulo, e Cumbica, em Guarulhos. Por asfalto, esse percurso pode demorar até 1h30, dependendo do trânsito, que é sempre imprevisível na nossa capital, na capital paulista. Já de helicóptero, o trajeto é feito em 10 minutos. A diferença é boa, né? Brutal. O serviço pode ser contratado através de um aplicativo para celular. O preço é em torno de R$ 1.100 por pessoa. Aí tá explicado, né? Esse tempo todo não seria baratinho. O valor depende do peso da bagagem. O pagamento é feito via... Hã? Via? PayPal. Palmas, por favor, novamente. Segue o jogo. É legal essa opção aí de locomoção, até para quem às vezes vai perder uma viagem internacional. O trânsito de São Paulo realmente não dá para imaginar quanto tempo você vai demorar nesse percurso aí de Congonhas até Guarulhos. E a gente faz muita viagem internacional também. Eu que, né, morei em São Paulo, eu sei que é uma loucura. Às vezes você chega a perder nesse trajeto de carro até 4 horas. É o tempo que você, às vezes, gastaria na sua viagem. Isso, por isso que a gente chega com 2 dias de antecedência. Bom, e daqui... Ela achou que a gente tá mentindo, pelo jeito, lá. Que a gente faz muita viagem internacional, ela dela achou graça. Ah, mas isso não é só pra viagem internacional. Ah, é verdade. Não. Se você tivesse lido a nota, você tinha prestado atenção nisso. É, não é só pra viagem internacional, mas tudo bem. É. Bom, e parafraseando do Djalma Jorge, daqui um time mais inglês do Josiel pra vocês. Eu e meu amigo Joel Santana. Bom, e vamos lá. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro trouxeram muito mais que uma constelação de atletas para o Brasil. Prova disso é a exposição A Magia do Sorriso, inédita no país e que reúne 114 figuras de diferentes povos do Golfo do México, que trazem o sorriso como forma de expressão. Feitas de barro e datadas entre 100 e 900 anos depois de Cristo, as figuras trazem o sorriso em suas mais diferentes variações. Tem sorriso sincero, sorriso falso, feliz, espontâneo, brincalhão, entre outros. As peças fazem parte dos museus de antropologia de Xalapa e da Cidade do México e ficam em exibição até o dia 2 de outubro no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. A Magia do Sorriso é apenas uma das atrações da Casa do México nas Olimpíadas 2016. Destaque também para a exposição Frida e Eu, que conta a história da artista mexicana Frida Kahlo por meio de objetos que marcaram sua vida. Interativa, a exposição foi desenvolvida em parceria com o museu francês Centro Pompidou. É isso, Ricardo? É isso aí. Pompidou, né? Pompidou. Sempre Pompidou. Me desculpem os franceses. Essa pronúncia foi errada, mas enfim. E... Aí, ó, mais um curso pra gente, francês. Ah, mas esse aí você tem que fazer lá na França. Ah, de preferência. Pode ser, pode ser. Quem quiser aqui me patrocinar, eu escolas, vou pra França. As escolas faço aqui esse... não são muito legais. Faço esse melhor, sacrifício. Né? É. Vamos fazer só pra uma... falar melhor aqui. Então vamos fazer um rodízio. No Raimundinho, né? Na Líder. Fazer um rodízio. Eu vou pra França, aprendo e aí. Oh, e o importante também, além dessa dica aí do que chegou aí com o pacote dos atletas, é assistir também realmente o filme da Frida Kahlo, que é muito interessante para você saber como foi a vida dessa pessoa, dessa personalidade aí mexicana, que foi muito interessante. Eu, quando estive em São Paulo, eu aproveitei, fui ver a exposição dela e assisti o documentário sobre a vida dela. Vale a pena conferir também, dê uma pesquisada aonde está sendo exibido, que é muito importante essa dica aí. É interessante também o período eleitoral, acho que ele pede uma dica aqui da... gostei dessa parte, tem sorriso sincero, falso, feliz, espontâneo, brincalhão. Ah, é uma oportunidade dos candidatos fazerem um curso de interpretação, uma coisa, porque que tem de sorriso de plástico, sorriso de mentira ultimamente. Forma do eleitor ficar orientado também, né? Saber qual de é reconhecer, qual, né? Reconhecer bem os sorrisos. Bom. É época de reciprocidade, né? Aquele sorriso que te foi sincero, dá pra levar um pouco em consideração do que aquele. Porque agora as pessoas têm. Além do sorriso fácil, os vidros estão sempre abertos, o abraço é sempre caloroso. E você muito sempre sincero. Encontra eles, né? Nos lugares mais, tomando pessoas, mais movimentados. Uma média, né? Tomando um cafezinho com leite, comendo pastel. Pastel, indo cara de nojo. Indo na feira, sabendo quanto custa o tomate. Eles aprendem até a abraçar as pessoas, é um período interessante. Eu acho que se fizer uma pesquisa nesse período, a venda de vermífugos deve crescer bastante. Lembrando, quando você for cumprimentado por um político, tenha em mãos um gel, porque ele cumprimenta muita gente nesse período. Então pega um álcool gel para depois passar na mão direitinho. Nada contra os políticos, mas é porque é uma questão de saúde pública. Exato. Então eu acho que é importante isso, porque eles não vão ter tempo, né? Que eles apertam tanta mão de tanta gente. Né? Lembra de mim, sabe qual é o seu nome, né? E assim vai. É isso aí. Bom, tem falado uma coisa que é a febre do momento. Eu estou realmente impressionado. E o brasileiro, como é criativo e não gosta de perder oportunidade, já surgiu a primeira, né, a primeira agência de turismo que fica em Sorocaba, e vocês não sabem para que essa agência está apelando para aumentar o seu faturamento. Imagina, dá uma dica aí. Fala uma coisa que está em evidência. O ouvinte já deve ter matado na hora. Olimpíada? Não é Olimpíada, Michel. Pokémon. É isso mesmo. É. Uma agência de Sorocaba, gente, já está fazendo pacotes, né, para o pessoal ir caçar Pokémon na capital, nos pontos turísticos de São Paulo. Fazer o Poketour? É um Poketour, justamente. um Pokécaça, né? Um Pokécaça. Quer dizer, para quem não tem o que fazer, aproveita, né? Vai conhecer lá a Avenida Paulista, o Parque do Ibirapuera, o Parque Vila Lobos, que você poderia conhecer sem o Pokémon. Mas já que a agência está... essa agência já está proporcionando esse pacote, né? Esse pacote, por enquanto, se restringe àquela região de Sorocaba, São Roque, Itu e Itapetininga, mas com certeza isso vai ser copiado por outras agências, né? E naquela região até São Paulo, como é uma região que chega a mais ou menos num raio de 100 quilômetros, ela custa apenas R$90 por pessoa. Nós, como estamos a 450, vamos multiplicar esse valor aí por 4, pelo menos, né? Uhum. Vai chegar aí talvez na casa aí dos 350, R$400. Agora, essa notícia é especial para o Marcelo e para o Josiel, que adoram filmes e séries de terror, não é não? Filme de medo? Adoramos fugir da sala. Considerável. Mas olha, essa dica de turismo é para mim, porque já pensou se você pudesse fazer parte de um filme de terror ou de uma série de suspense? Isso é possível durante a Halloween Horror Nights em Orlando, nos Estados Unidos. Acho que até eu vou. O evento deste ano acontece... Durante o quê, Michelle? Eu não entendi. Halloween Horror Nights. Noite de horror do Halloween. Esse ano o evento acontece entre 16 de setembro e 31 de outubro. E é considerada por muitos a melhor festa de Halloween do país. Mas, ó, Marcelo e Josiel, se vocês estiverem pensando em ir, prepare o coração e os nervos, pois essa festa é para os fortes, para quem quer tomar muito susto e sentir muito medo. É tudo que eu adoro. Esse ano, a Halloween Horror Night vai trazer cenas e ambientes dos filmes O Exorcista, Massacre da Serra Elétrica e da série American Horror Story. O ingresso para curtir um dia de atração custa $105. cerca de R$338. E aí, quem tem coragem? Acrescido de um hotel de mais ou menos uns X dólares, mais uma passagem aérea. Ah, hoje sim. Você consegue ir para Orlando aí na casa aí de R$1.800 e de volta. Bom, uma brincadeirinha bacana, mas um pouco cara, né? Mas para quem já está programado para ir lá para... Você já leva o primeiro Miami, susto na hora que você vai comprar a passagem. O susto começa quando você vai comprar a passagem. Mas para quem já está programado para ir para Orlando nesse período 16 de setembro a 31 de outubro, vale a pena você, né, conhecer, porque o preço é mais barato do que o ingresso de parque. Então, e se você curte, rola todo ano esse evento, né, lá em Orlando. Então você pode se programar para o próximo ano, né? Aqui no então... Brasil a gente tem um parque aqui na região de Campinas, né, que ele tem a Noite do Horror, tal, e na realidade é o Mês do Horror. E é muito bem aceito. O brasileiro curte esse tipo de evento e tal. Então, acho mas que o é mais louco dica. É que você vai estar na terra onde é feito isso tudo, né? Legal, né? Isso com aquela é mais... produção hollywoodiana, tudo. É... Vale. Bom, pra você ter uma ideia, o Josiel é o primeiro que chega aqui, né? Na rádio de manhã. Sim. E eu sou o último, uhum, né? Sou o último locutor, ele é o primeiro que chega. Tem que deixar tudo aceso. Ele não entra aqui no escuro. E o medo de subir a escadaria ali. Eu tava falando em coração, meu coração já tem duas válvulas metálicas. Passar por esse evento aí, vou ter que colocar mais duas. Aí tá difícil, nossa, hein? Incompatível. Mas com relação ao Exorcista, que vai ter muita meleca também? Vai ter meleca, vai ter de tudo. Vai ter... Como chama a menina? Esqueci. Ah, não lembro o nome dela, não. Só lembro que ela gira o pescoço 360 graus, pra mim basta. Samantha é outro filme, né? Mas Samantha é outra... É outra também. Muito bem. O que mais, Marcelo? Bom, e que mais? Espera aí que agora eu me perdi. Você não quer viajar com seu cachorro? Medo. Ah, sim. Rapaz, eu tava vendo o cachorro, porque eu vi aqui. Dica, olha só. Dica, né? Quente para viajar com cachorro. Já tava lendo aqui. Cachorro dica quente. Dica para comer o cachorro. Bom, hoje a gente tem uma dica para quem gosta de viajar com cachorro. Até o dia 31 de agosto, a estância turística de Brotas, que fica a 274 quilômetros aqui de Rio Preto, promove o Mês do Cachorro Louco por Aventura. Neste período, meios de hospedagem e operadoras de turismo da cidade oferecem benefícios e descontos para os viajantes explorarem a cidade com seus pets. Você pode fazer rafting no rio Jacarepepira, visitar cachoeiras e fazer trilhas junto com seu cachorro por preços mais em conta. Alguns locais não cobram a taxa de hospedagem dos bichinhos e outros até dão desconto na diária para humanos que estiverem com seus animais de estimação. Se você quiser saber mais, acesse o raimundim.com.br, raimundim.com.br e fique por dentro das atrações e hospedagens que oferecem benefícios e aceitam pets. Serão distribuídos sacolinhas e pazinhas para os cachorros sujões que fazem suas necessidades no meio da mata, porque na mata também não é lugar. Ah, melhor um cocôzinho de cachorro do que um plástico, uma garrafa pet, né? Que os humanos geralmente deixam. Tem muito cachorro passeando com humano também. Tem muito cara que o cachorro faz a sua necessidade. Põe dentro do saquinho, amarra o saquinho e joga o saquinho do lado. Exatamente. Eu também, várias vezes. Isso não é fictício, não. Isso é verídico. É verdade. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. O Ricardo mora na França, é lá na França que acontece as coisas, aqui no Brasil, não. Vamos educar. Bom, então você, cachorro, que quiser levar o seu humano para passear em Brotas, tá, o mês é propício. 8 e 5. Agora você continua participando pela fanpage Líder Rio Preto. Tá valendo um par de ingressos para Marcela Sem Filtro, que acontece amanhã no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi às 18 horas. Daqui a pouquinho tem sorteio. Deixa o seu nome aí nos comentários. Fica ligado aqui no Raimundinho na Líder. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Muito bem, 8 horas e 10 minutos. Dá pra fazer 3 anos que a última sexta-feira do mês está na agenda de um monte de gente que gosta de celebrar a poesia e a literatura em São José do Rio Preto. O sarau urbano foi criado pelo casal Rica Backspin e Luciana Pequim e o amigo Bruno Fausto, vocalista da banda Bamba Brother. A coisa começou pequena. O primeiro sarau urbano reuniu 7 pessoas, mas hoje em dia é fácil ver mais de 100. Itinerante, o evento pode acontecer em qualquer lugar, inclusive na sua casa. Na sua, Milton, na sua, Ricardo. Então. Basta você ter interesse. Mas, se tiver interesse, vai ter que agendar para a próxima. Coisa que rola nesta sexta-feira, dia 26, a última do mês de agosto, já tem local definido. E, aliás, é um lugarzinho bem maneiro. Vai ser no Centro Cultural Vasco, um dos locais de São José do Rio Preto que está sempre de portas abertas para essa iniciativa que tem fisgado cada vez mais gente. Para saber mais sobre essa zona democrática da palavra, como diz Bruno, ninguém melhor que ele e Luciana. Confira aí. O sarau surgiu de uma conversa informal entre Rica, Bruno e eu. O que estava acontecendo lá fora, em São Paulo, sarau de poesias. E aí a gente falou, pô, e por que não em Rio Preto? Já estamos indo já pro terceiro ano. O sarau tem como objetivo promover o encontro entre poetas e escritores das mais diversas linguagens, né? E exercitar o simples, o ouvir, né, o outro, seja poemas, críticas sociais e ideias. E também estimular o conhecimento com base na literatura, né? Bom, para participar é muito simples, né? A pessoa tem que só chegar no horário, dar o nome numa lista que corre durante o evento. A gente sempre inicia o nosso sarau 7:30. A gente ouvindo música, o pessoal chega, conversa, a galera fica se integrando para depois, né, iniciar mesmo as poesias. Então, durante esse tempo, a lista vai rolando e a gente pega o nome das pessoas e aí vai chamando o nome das pessoas para ir até a frente e falar a sua poesia. Tem bar com cerveja, vinho, o pessoal fica à vontade, fica bem aconchegado. Tem exposições de grafiteiros, pessoal que faz sua arte com materiais recicláveis. Procura juntar o máximo mesmo de arte urbana que está acontecendo na cidade e trazer para o espaço. Discurso, crônica, conto, ideias. A gente chama o sarau de Zona da Palavra Democrática, porque lá é o espaço mesmo de ouvir o outro mesmo, democraticamente. Nós temos uma página no Facebook, né, que chama Sarau Urbano, que a gente coloca lá todas as informações, né, de como será, de onde será, porque o sarau, ele é bem diversificado, cada mês ele pode estar em algum lugar, ou na rua, ou na praça, nunca é num lugar só. Então, por isso que tem a página do evento, para que todo mundo fique sabendo onde que é o sarau da última sexta-feira do mês. Ele é único a cada edição, ele se transforma, né? A cada mês a gente vê um público diferente, uma coisa que abraça tudo, né? Abraça a arte no geral, então ele é renovado a cada edição, porque a arte se renova. O sarau urbano é para qualquer idade. Temos o exemplo da Dona Ninfa, que é a nossa rainha do sarau urbano lá, com quase 80 anos lá, que tá sempre no sarau urbano. Toda edição ela tá lá. Ao pessoal aí que tá na sintonia aí do Raimundinho, fica o convite. O sarau urbano, próximo dia 26, a partir das 7:30. Rua São João, 1840, na Boa Vista. Você vai gostar bastante. Chega com nós lá para vocês conhecer a zona democrática da palavra falada. É nóis, valeu. 8:14. Olha, é só chegar e é muito legal o sarau urbano. Quem ainda, se você ouvinte ainda não foi, vale a pena ir sexta-feira, nessa próxima sexta-feira, no Centro Cultural Vasco. Um espaço interessantíssimo, né? É muito legal. E se você gosta de poesia, você quer fazer alguma... Declamar uma poesia, isso. Ler um trecho de algum livro. Isso, pode ser autoral, você pode ler um trecho de algum livro. Oportunidade para novos também, novos autores, a trazer, né? A pessoa quer divulgar um livro de contos, de poema, de isso. Alguma produção literária, é um espaço interessante. É muito legal. E começa a partir das 7 da noite. E a entrada é de graça, né? Essa zona democrática da palavra, são espaços como esse que eu acredito que faz muita falta em Rio Preto. Enfim, em Rio Preto não, eu acho que o país precisa de muito mais literatura e poesia. E é um espaço que a gente, em Rio Preto, tem crescido muito essa cena independente, né? Isso. Esses espaços alternativos. E a gente tem visto que Rio Preto está bem, bem servido nesse ponto, que fora do círculo mais comercial tem esse pessoal bacana, na labuta aí. É, e como o poder público deixa muito a desejar, a gente percebe que, é, como você falou, essa cena independente tem crescido e isso bastante. É muito bom para a cidade e para a gente, né? Exatamente. Rio Preto, infelizmente, Rio Preto, nos últimos anos, se tem uma questão que deixou muito a desejar e foi deixada de lado, é a questão cultural, na minha opinião. Faltou muito, e as pessoas parecem, os eventos culturais ficaram muito escassos, o apoio à cultura se diminuiu muito, escasseou, né? Uhum. Então, e os espaços alternativos vêm fazendo esse papel que o poder público deixou muito a desejar. É, eles estão preenchendo essa lacuna, Josiel, mas a gente precisa também se ligar nisso, a gente precisa parar de depender do poder público. Se essas coisas estão ao nosso alcance, exatamente. Vamos fazer. Sabe, vamos fazer. Eu queria até fazer um comentário aí referente a, assim, se toda iniciativa, né, a gente depender do poder público, o que acontece, ao meu ver? É, os oportunistas chegam e roubam os espaços das pessoas que não têm o conhecimento. Então a gente pega alguns projetos de incentivo à cultura, né, e estão na mão de alguns espertalhões. E o governo não está atento para isso. Ele vai lá, libera a verba e acaba fazendo. A Lei Rouanet sofreu com isso. As pequenas ações... Esses espertalhões, eles se escondem atrás de alguns projetos também. Justamente. Né? Então, eu acho que, na realidade, o poder público ele deveria incentivar com o patrocínio e não dando o dinheiro propriamente dito. Então, era legal o cara mandar o patrocínio, isso ser analisado, e o governo vir patrocinar e avaliar o patrocínio de acordo com a visibilidade disso. Isso é um ponto que eu queria ressaltar. O outro ponto é assim, é que a iniciativa privada nossa, ela só busca incentivar qualquer coisa cultural quando ela vê retorno publicitário promocional. Sim. Né? E não institucional. Eu acho que o empresário deveria associar a marca dele e para ter uma fixação institucional da sua marca. E não só anuncio para vender mais produto ou para ter mais venda. Então, receita. Então, eu acho que tem que ter incentivo, tem que ter maior iniciativa da iniciativa privada mesmo. Sim, o empresário precisa ser catequizado, né? Precisa entender essa iniciativa. A mesma forma que acontece na cultura, acontece também no esporte. É a mesma coisa que no Brasil a gente pode ver que algumas modalidades estão bem porque tem o patrocínio de algumas empresas públicas, como Caixa Econômica Federal, Banco Brasil, e o futebol, porque é um esporte de massa e estão visando o quê? A massa para a fixação da marca. Sim. E os esportes menores acabam ficando o quê? Sem esse recurso. E aí está aí o resultado da Olimpíada aí que... Sim, então, agora... Abaixo do esperado, né? Voltando para esse lance da cultura... a gente tem que fazer, porque é algo que está na nossa mão. E se o poder público não está querendo fomentar... Cara, nós temos todos os instrumentos para fazer isso. E o poder público não atrapalhando, para mim, já está de ótimo tamanho. A gente tem que fazer e tem que participar também. Por isso, pessoal, comparecer, prestigiar o Sarau Urbano nessa sexta-feira. O Bruno ressaltou, é um espaço familiar, sabe? É um lugar bem bacana. Eu e a Michelle, a gente costuma frequentar. A gente está tentando arrastar o Josiel para conhecer o lugar. Tenho certeza que ele vai gostar. Enfim, o Hamilton também, o Ricardo... Eu acho que ele não vai muito, porque como é espaço Vasco, né? Flamengo. Mas... Essa piadinha porque depois eu me arrependi. É, né? Vasco de Vasconcelos. Sim. Brincadeira rola direto. Essa e muitas outras dicas você pode estar acompanhando lá no site rai-mundim.com.br. Essas e outras matérias que a gente rola aqui no programa, você pode estar conferindo lá. E outras dicas que a gente às vezes não exibe aqui, o pessoal lá do Raimundim está deixando sempre atualizadinho. Isso muito aí. Bem. Então vamos celebrar a poesia e a literatura na zona democrática da palavra. Isso aí. Bora lá! Líder é demais! Para de pensar, para de mirar para dentro, quieres saber que é lo que tú tienes. Mira. Eu te llamo, anda, voy a hablar porque la pinga. Rio Preto já escolheu. Líder. É demais. Muito bom dia pra você. Não se esqueça, hein? Vai deixando o seu nome na fanpage Líder Rio Preto. Tá valendo par de ingressos. Amanhã tem no teatro Humberto Sinibaldi, Marcela Sem Filtro. Promoção aqui dos 98.3. Lembrando que daqui a pouquinho rola o sorteio. Fica esperto aí. Par de ingressos pra você curtir o stand-up que acontece amanhã às 18 horas. Bom, e as músicas que vocês ouviram, agora a gente deu um rolê musical, um rolê latino. Vocês escutaram No Controles, Café Tacuba, banda da Cidade do México, no México, e Festa, do Butumbaba, uma banda de Santa Fé, na Argentina. Tudo bem. Se você achava que os cachorros... A gente vai continuar falando dos cachorros. Isso. Bom, até gente... porque recentemente uma psicóloga aí, renomada, falou que... O cão ajuda muito a pessoa a se livrar do estresse, né? Então, depressão. Cara, depressão. Totalmente, cara. Aliás, tem uma piadinha machista, mas que é engraçada, que tranca o seu cachorro e sua mulher no porta-malas durante uma hora. A hora que você abrir o porta-malas, você vai ver quem vai pular no seu colo, feliz da vida. Exatamente. Por ter te visto. O duro é quando o cachorro que vai pro porta-malas é você, ai, mesmo, né? Exatamente. Olha tudo cachorro. Quem vai pular no colo e quem vai te matar? Eu duvido que você venha a colo. Exatamente. Bom, mas vamos lá. A gente fez uma pesquisa rápida em nosso Instagram, no Twitter e no Facebook e descobriu quais são os lugares mais frequentados por quem tem cachorro em São José do Rio Preto. O local mais citado pelos internautas foi a Quinta do Golfe, que oferece uma ampla área verde para os cães se divertirem. A Camila Moreira sempre leva suas três cachorras lá. Escuta o depoimento dela. Eu tenho três cachorras e gosto muito de levá-las no parque da Quinta do Golfe. Lá eu acho muito tranquilo, porque além de não ter um trânsito intenso de carro, o espaço é grande, dá para elas correrem bastante e tal. E o pessoal que frequenta lá já também vai com os seus cachorros, o que é uma coisa bem bacana, porque em outros lugares de Rio Preto, como a Represa, por exemplo, além da questão das capivaras que tem os carrapatos, também tem a questão que ali é local de esportes e tal, e aí a presença dos cachorros atrapalha um pouco. Já lá na Quinta do Golfe, não, a gente já sente essa liberdade, as minhas cachorras gostam bastante, mesmo a Pietra mais velha, que é cega, ela vai, fica segura, e eu acho que é muito bacana. Outro lugar bastante frequentado por quem tem cachorro é a Praça do Jardim Vivendas. Lá tem muita grama, árvore, espaço para eles se divertirem. Mas cuidado, pois o lugar é bem próximo de ruas e avenidas movimentadas. A Carol Soler, sempre que pode, leva o seu dog para correr por lá. Mas para ela, a cidade poderia ser bem melhor no que diz respeito a opções de lazer para animais de estimação. Eu adoro passear com meu cachorro na Praça do Vivendas. Ele gosta muito também, é o lugar predileto dele. Ele corre no gramado, brinca com a bolinha, ele se diverte bastante mesmo. Eu acho que Rio Preto peca muito quando o assunto é diversão para os animais. Eu já viajei para vários lugares do mundo em que existem lugares específicos para você levar o seu cachorro. Existem parques onde você leva o seu cachorro, são parques cercados. Então todos os cachorros estão interagindo, brincando. É muito divertido, é muito gostoso de ver. Então acho que falta isso em Rio Preto, falta um parque para a gente levar os animais, para todos eles poderem brincar, poderem interagir. Lógico, tem alguns eventos, eu já fui, né, evento específico para eles, mas isso acontece uma vez por ano, né? Eu acho que precisa de mais lugares e mais eventos que a gente possa levar os nossos animais para se divertir. A Graziella Della Libera sempre leva sua cachorra Laika para passear na Praça Esportiva Dr. Benedito Gonçalves de Souza, no bairro Eldorado. A praça é bem cuidada e tem bastante área verde. Ela é chamada de Praça do Tarraf, lá pelo pessoal da área. A Graziella também, assim como a Carol Soler, a Graziella também acredita que a cidade poderia ter mais opções. Mas ela alerta para a necessidade da gente cuidar melhor do que temos. Escuta aí. Oi, pessoal do Raimundinho. Tem uma cachorra chamada Laika e ela adora passear. A gente costuma ir numa praça no bairro Costa do Sol. A praça é conhecida como Praça do Tarraf. Acho que faltam espaços públicos para a gente poder passear com nossos cachorros. Mas, por outro lado, as pessoas também deixam muito a desejar no que diz respeito ao cuidado com esses espaços. Porque, por exemplo, muitas vezes eu estou passeando com a minha cachorra, tem caco de vidro, garrafa quebrada, lixo jogado no chão. Então, eu acho que as pessoas, além de cobrar, elas têm que cuidar também do que a cidade oferece. Gente, outro lugar bem legal é o Parque Setorial, que também é conhecido como Praça do Rio Preto. Esse lugar também foi bastante citado na pesquisa que a gente fez nas nossas redes sociais. Fica na Avenida Filadélfo Gouveia Neto, lá na Vila Angélica. É o Parque Rio Preto lá, né? Parque Rio Preto? Isso, Parque do Rio Preto. É uma área verde bem legal, tem bastante árvore, tem gramado, mas o ideal lá é deixar o cão sempre na coleira, porque o lugar é sempre frequentado por esportistas, crianças, então para evitar tumulto. E se você quer saber de outros lugares para levar o seu bicho de estimação, para dar um rolê, acesse o Raimundim, que tem uma reportagem bem completona, com fotos e dicas. O link para essa matéria está na nossa página no Facebook. E, bom, é muito importante lembrar também que foi passear com seu cachorro, leve sempre água e saquinhos para guardar o cocô dele. E, assim, pô, né, colete esse cocô e jogue no lixo. Não adianta gente, nada. Não joga o saquinho com cocô na rua. Não adianta nada plastificar o cocô. E cuidado. E cuidado que se o lugar estiver lotado ou se for próximo de ruas e avenidas, você tem que deixar o cão na guia sempre. E viajar com cão também é muito legal, viu? Aqui na região, por exemplo, tem a Cachoeira do Miltão, que aceita os cães na pousada. Brotas e Socorro, Brotas a gente já falou, inclusive, do mês do Cachorro Louco por Aventura. E Socorro também são destinos pet friendly. Como é que fala isso, José? Friendly. É isso aí mesmo, Marcelo. E se você curte viajar com cachorro, uma dica bem legal é acessar o guia Pet Friendly, que tem livro e aplicativo para celular. Esse guia, ele recomenda locais para compras, gastronomia e hotéis em diversas cidades em que seu animal de estimação é bem-vindo. O guia é grátis e está disponível para download na Apple Store e no Google Play. Em São Paulo, hotéis como Grand Hyatt, Fasano, Unique Garden, Hilton e a rede Ibis também aceitam cães. Uma dica aí para quem tem pet shop, tira o final de semana, pega o seu carrinho e tal, para nesses locais onde é habitué do pessoal levar seus animais de estimação e distribui um brindezinho, uma sacolinha, um negócio de água. É legal, é uma propaganda institucional interessante para quem tem pet shop, não é muito caro, né? E ele pode estar fazendo disso um bom negócio para ele também. Verdade, pode até fazer degustação de produto, né? Exatamente. Ração, sorvete, tem cerveja para cachorro, né? Lembrando que é um dia que ele está curtindo, está trabalhando em prol até do seu próprio negócio. Eu acho bacana. Sem dúvida, bem legal essa ideia mesmo. 8:36 agora. Você está ouvindo Raimundim, na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Na Líder, 20 minutos agora, faltando para as 9. Gente, Hamilton, o café da manhã é a refeição mais importante do dia, né? É sensacional. E aos domingos ela pode ser também a mais agradável para quem mora ou está a passeio pela região noroeste paulista. O Café da Colônia em Uchoa é uma das principais atrações do turismo rural e gastronômico aqui da nossa região. Instalado em uma área do sítio Santa Rosa, que em outros tempos produziu muito café, o Café da Colônia tem cardápio com 80% das opções produzidas lá mesmo. Tem leite, queijos e outros derivados. Tem ovos, doces, roscas e pães variados. Tem frutas e broinha de fubá. Tem um pudim de mandioca que arranca suspiros. Se eu puder parar de falar, eu já te agradeço. Nossa, pudim de mandioca. E o suco de erva cidreira, então? Nossa, adoro é a erva cidreira também, como bom interiorano de sul, de Mato Grosso do Sul, adoro. Essa é pra você, hein, Josiel. Tem café passado no coador de pano. Eu que sou cafeteiro. O Café da Colônia é divertidíssimo pra quem acorda cheio de apetite e pra quem precisa aguçá-lo logo pela manhã. O café da manhã é servido somente aos domingos, das 8 às 11 da manhã. O preço é R$ 30 por pessoa para comer até... À vontade. E o lugar é muito legal para criança também, porque tem bichos que podem ser vistos de uma casa na árvore. Tem pavão, avestruz, pato, uma animada turma de caprinos e outros típicos animais de fazenda. Lá também tem uma loja instalada em um dos casebres, que antigamente abrigavam colonos, tem artesanato e algumas delícias provadas e aprovadas. Os bolos e doces são vendidos por quilo. Também tem geleias, licores, café moído na hora e cachaça. Em outro espaço, a lojinha, fica um museu, com relíquias que guardam um pouco da história do local. Ok, enroscou aí, Michel. Além do turismo rural... Tá certo. Além do turismo rural, movimentado principalmente pelas visitas monitoradas de estudantes, a propriedade se destaca pela produção de leite e criação de gado Jersey, conduzidos de forma a não causar impacto ao ecossistema da preservada área verde local. na seção check-in do site rai-mundim.com.br, você encontra a localização exata da atração e ainda consegue traçar a melhor rota para chegar lá. É, agora confira um bate-papo que a Michelle Montemor teve com a Cláudia. Cláudia... Pelicota. Cláudia Pelicota. Bafi Pelicota. Bafi Pelicota, proprietária do espaço. Cláudia, fala um pouco dessa ideia. Você oferece o café da manhã aos domingos, né? O que a gente está fazendo é muito simples. E eu acho que é por isso que está fazendo tanto sucesso. Sim. Né? Porque são receitas simples. Na verdade, não são só os produtos que são feitos aí com a matéria-prima nossa, que é muito boa, natural, saudável, mas a criatividade que a gente tem feito esse atendimento. Uhum. A gente tem, então, a Dona Maria, que é a nossa contadora de caldo. Ramazotti. Isso, a Ramazotti, que ela recepciona os convidados e ela já desmonta a pessoa na porteira, né? Então, se a pessoa já estava ali mais séria, já quebra ali no meio da porteira. Ou se acordou cedo, isso, né? Já... Então, a criatividade, a matéria-prima e o resgate, né? Dessas tradições. Uhum. Resgate rural. Então, é muito simples. É, principalmente, é a saudade, sabe? Que você percebe. Outro dia aconteceu uma cena bonita que um cliente, ele chegou e eu falei, e aí, você tá satisfeito? Aí ele falou, Eu falei, poxa vida, assim, não gostei muito do... Eu falei, que foi? Ah, eu achei que eu ia encontrar um quitute do tempo da minha avó aqui. Eu falei, poxa, mas o que era que sua avó fazia? Era rabanada. Eu falei, como é que era a rabanada da sua avó? Aí ele contou como é que era a rabanada da avó, aí eu falei, ah, legal, né? Aí ele foi lá pra baixo pra ouvir um caos da Dona Maria, enquanto isso a gente foi fazer a rabanada dele. E a gente levou pra ele. Então, assim, ele ficou tremendamente emocionado. Nossa, que legal. Então, são, assim, muito simples, né? Qual é o segredo de você dar um atendimento, de você fazer isso? Não, de fazer a pessoa feliz, né? E é uma coisa tão simples, né? Muito simples, ficou super satisfeito. Coisas assim, a gente vai modificando o cardápio aqui, você vê, tem uma broa de fubá cozido, tem um pãozinho doce, um bolo de fubá, mas a gente tá sempre garimpando receitas... Novas receitas. E outra coisa. Velhas receitas. Você acabou de me falar antes da entrevista aqui que você está fazendo agora. Conta pra gente. É doce de leite com. Macadâmia. Essa daqui ela é a Glória, né? Eu batizei ela de Glória. Então é um doce de leite com castanha de macadâmia aqui do meu amigo, seu Carlos Mazzucato, aqui de Tabapuã, que é um produtor de macadâmia. E com o leite Gerson. Então, o doce de leite já dessas vaquinhas Gerson, ele já é muito mais saboroso. E com a macadâmia ele ficou incrível. Depois eu quero que você experimente. Eu vou experimentar. É isso aí então, gente. Vamos comer o nosso piquenique, aproveitar o piquenique aqui no bambuzal do Café da Colônia. Oba! E o mais legal aqui é que além da gente estar num lugar super agradável aqui perto do bambuzal, a gente ainda ouve os barulhos dos bichos, né? Que tem aqui no Café da Colônia, né? Isso para você estar em harmonia com a natureza, né? Isso. Olá. Obrigada, Cláudia. Bom, e para quem gosta de fazer caminhada, daqui até o show eu já fiz, né? Recomendo. Agora, Ricardo, sai cedinho para chegar lá e ter café. O ideal é fazer a caminhada na volta, né? É. O Café da Colônia. Não, mas você, né? Pode perder. Você pode ir de carro e volta a pé. Na realidade, eu acho que é o contrário. Você abre espaço para complementar. É a mesma coisa quando você... O ideal vai a pé e volta a pé. É, exatamente. Não, eu não. Depois eu vou eliminar as coisas gostosas que eu comi lá no café. Olha, e o que tem de coisa boa lá... É, ó, e quem que você... Reforçando, quem... quiser saber direitinho o endereço, rai-ou-tracinho? Não, os dois, cara. rai-mundim.com.br. Lá é tracinho. Tracinho mundim. Lá tem a localização, tem telefone para contato, tem o valor vídeo. Do café, tem a rota e aceitamos o dia que montarem uma turma, a gente vai caminhando com vocês de carro, tá? Legal? Bom, já que não tivemos aqui a graça do padre, qual é o nome do padre? Padre Jarbas. É, já que não tivemos a graça do padre, O Marcelo vai poder falar da quermesse que rola hoje lá na Igreja da Redentora. É, gente, não precisa fazer que nem o padre, né, que deu bolo na gente hoje. Vamos pra quermesse, vai ser um ambiente bem gostoso, né, Mi? Isso, a quermesse vai começar às 6 da tarde, vai ter bingo, vai ter sorteio de moto 0 quilômetro, vai ter cachorro quente, pastel, churrasco, frango assado, essas coisas gostosas de quermesse. Guloseimas de quermesse são boas, você gosta, Milton? Perguntar pro defunto, ele quer cova? Olha, ano passado a quermesse da Redentora recebeu 2 mil pessoas e esse ano a organização espera aumentar esse número, porque todo o valor arrecadado lá com o trabalho dos 200 voluntários vai para os serviços sociais feitos pela igreja. Bom, é, sobre quermesse é isso, né? Vamos comparecer lá hoje, gente, vamos colaborar com a paróquia, vamos comer bem, enfim, isso, confraternizar, exatamente. Celebrar e tudo mais. Exatamente. Bom, agora faltando 12 minutos para as 9, vamos de música por aqui? Opa, mano, opa! Para. Bora lá então. Demais, líder. Música. big or massive. Let's hope someday she wins. Agora para as 9, Raimundinho na líder. É, e o rolê musical continuou pela Califórnia. É, escutamos agora Tragedies Are Coming, Primus, de San Francisco, Estados Unidos, e Tahitian Moon, Porno for Pyros, Los Angeles, Estados Unidos. Tá vendo, José? É, eu que dei um toque nele a pronúncia correta. Meu Google Tradutor. Bom, como que é bom durar pouco, né? A gente vai aqui com as nossas dicas e considerações finais. Ficou alguma coisinha, mas a gente, para a próxima semana, a gente pode estar passando isso. Mas se tiver alguma coisa que está vencendo aqui, pode falar, Michelle. Não, eu só ia dizer que tudo que a gente falou aqui no programa está no site, no raimundin.com.br, com foto, vídeo e outras informações. E na sessão da podcast, feira, né? Sessão podcast do site liderfm.com.br e também no site Raimundin, você confere o programa na íntegra com todas essas matérias, isso, as músicas e menos as propagandas. E de segunda a sexta-feira, às 7:30 da manhã, durante o Líder Notícias, você também tem o boletim Raimundin na programação Líder. Tivemos brindes aí, tivemos exatamente, os ingressos, como a procura foi grande, eu estou fornecendo 2 pares de ingressos para a peça da Marcela, que é Marcela Tem Filtro. Sem filtro. É, sem filtro. Sem filtro. Sem filtro, parente do D2. Marcela Sem Filtro, amanhã, às 18 horas, lá Humberto, no Humberto Sinibaldi. Quem está levando aqui o primeiro par de ingressos, saindo para Vivian Atílio Valentim. Vivian Atílio Valentim, você tem até a 1 da tarde de hoje para retirar o seu par de ingressos aqui na Tiradentes, 2299, esquina com a Prisciliano Pinto, Boa Vista, tá bom? E o outro par aqui, presentão do chefe também, vai para Gabriela Pérez. Gabriela Pérez também pode passar por aqui até 1 da tarde para você retirar o seu par de ingressos e poder curtir amanhã a peça muito bacana aí da Marcela Sem Filtro. Promoção aqui dos 98.3. Tiradentes, 2299, esquina com a Prisciliano, toca o interfone que o locutor que está no estúdio irá te atender e entregar os seus. Ele vai falar Líder FM, Renato. Gente, semana que vem vai ter mais brinde do Raimundin, viu? Fiquem ligados no nosso programa. Me falaram que semana que vem você vai dar um Honda Civic de presente. Posso ter um. Miniatura. Miniatura. Hot Wheels. Hot Wheels. Ô, Marcelo, o Marcelo. Tá lembrando aqui. Michele, o seu tchau, por favor, então. Gente, mais uma vez agradeço aos ouvintes, a Milton, Ricardo, Josiel, Marcelo, por mais um programa muito legal. Marcelão? Até semana que vem. Bom, espero que vocês tenham gostado. E até a semana que vem, aliás, na segunda-feira, 7:30 da manhã, a gente já tá no Líder Notícias com boletins Josiel. Aí, com José Carvalho. Oi, e, bom, com Josiel, Jaqueline. Bom final Rafael de semana, Ferrari, boa Rafael semana, Ferrari. Uma semana produtiva. E Luna. Muito lazer. Pronto? Beleza? Pronto. Pois não, Josiel. Foi o sétimo programa já, hein? Passou tá rápido, o sétimo programa. Então, muito obrigado pela audiência. Obrigado aqui o meu amigo Ricardo, Hamilton, Michele, Marcelo. E não esqueça, Raimundina Líder, de segunda a sexta, às 7:30 da manhã, dentro do programa Líder Notícias. E o Líder Notícias das 6:30 às 8. E pra quem? Só um segundo, eu e a Michelle, a gente passou um momento aqui, o William Vack, como é que chama a repórter? A Cris Dias. A Cris Dias. Desculpem. E pra quem vai passar o final de semana caçando Pokémon, cuidado que vai ter muito Pokémon político, bichinho, por aí. Caçam e prendam eles. Não o soltem mesmo. Bom, na sequência tem o Renato Mapelli por aqui. A gente se fala com a equipe de promoções da Rádio Que É Demais. Próximo sábado, às 7 da manhã, tá de volta o Raimundinho na Líder. Você se divertiu com Raimundinho na Líder. Sábado que vem, mais um encontro marcado, a partir das 7 da manhã. E em nosso boletim, dentro do Líder Notícias, de segunda a sexta-feira. Líder.